causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Muito mais de Deus, muito mais de Deus.